que eu vou fazer com esse sentimento que tá grudado no meu coração e no meu pensamento? Vou me refazer, dessa vez aprendo. Já virou clichê toda relação, eu sempre me arrependo. Eu choro, mas não deixo de amar, me entrego. É meu jeito de amar, não nego tudo que eu passei. Pra ser feliz faço tudo outra vez.